Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção-geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 4 de março de 2015. Destaques de hoje. Quem tiver de pagar, vai pagar, diz Janot sobre a Lava Jato a ativistas. Após derrota no Senado, Planalto envia projeto com urgência ao Legislativo. Contrabando dá prejuízo de 100 bilhões por ano ao Brasil. Renan e Cunha foram avisados de que estão na lista da Operação Lava Jato. No Rio Grande do Norte, presos fazem reuniões diárias por fone e conferência. Argentina sofre com piores inundações dos últimos 50 anos. Traremos agora a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sol e pancadas rápidas de chuva nas praias do Espírito Santo. O sol predomina e não chove no litoral de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Norte, sol e pancadas de chuva à tarde no norte do Pará, no interior do Amapá e no centro-sul do Tocantins. As demais áreas também têm sol, mas tem chuva a qualquer hora do dia. Chuva volumosa no nordeste do Pará. Região Nordeste, sol e tempo seco em Sergipe, no oeste de Pernambuco e de Alagoas e no interior da Bahia. No litoral entre Paraíba e Maranhão, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia, no oeste da Bahia e nas demais regiões. As pancadas isoladas acontecem principalmente à tarde. Região Sul, faz sol na região. Uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens e provoca chuva ainda pela manhã no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. O ar fica seco e não chove no leste do Paraná e de Santa Catarina. Chuva e trovoada à tarde nas demais áreas do sul. Região Centro-Oeste. O sol aparece entre nebulosidade variável ao longo do dia e ocorrem pancadas de chuva principalmente à tarde no oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás e de Mato Grosso do Sul. Sol forte e chuva rápida à tarde nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Em resposta à decisão do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, de determinar a devolução da medida provisória 669/15, que revê as desonerações das folhas de pagamento, a presidente Dilma Rousseff enviou para o Legislativo, na noite desta terça-feira, um projeto de lei com os mesmos termos da proposta. O PL tem regime de urgência constitucional. Isso significa que, se ele não for votado em 45 dias, a pauta de votações ficará trancada. A proposta prevê mudanças nas alíquotas de desonerações dentro de 90 dias. O prazo é o mesmo previsto pela MP. Ele passaria a contar a partir da sanção do projeto em caso de aprovação. Isso significa que a substituição da MP pelo projeto de lei não trará prejuízo para o ajuste fiscal pretendido pelo governo federal, diz nota divulgada pelo Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, o governo publicou a medida e reduziu o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento, gerando reação negativa entre empresários. A medida eleva a alíquota de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aplicada principalmente nos setores de indústria, até 2,5%. Antes da decisão, a taxa era de 1% nesses casos. Já a alíquota para empresas de serviços, hoteleiro ou tecnologia da informação, aumentará de 2% para 4,5%. Homem mata esposa na zona rural de Vilhena, em Rondônia. Chamamos Edilson Peroni com os detalhes. Segundo informações coletadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Andréa Lopes, de 36 anos, foi brutalmente assassinada pelo próprio esposo, que convivia há mais de 6 anos. Ainda não se sabe os motivos que os levou a cometer tal ato contra a companheira. Um vizinho relatou que no final da tarde ouviu fortes barulhos vindos da residência do casal, que também mora um menor de 12 anos, filho apenas do acusado. Inclusive, segundo as testemunhas, 2 tiros foram disparados no local. Alguns minutos mais tarde, o adolescente foi até a testemunha e afirmou que seu pai estava pedindo um telefone emprestado. Como não conseguiu o celular, o jovem voltou para casa. Poucos minutos depois, foi a vez do acusado, identificado como Adilson Carenhoto, de 32 anos, vulgo polaco, ir até o vizinho pedindo um veículo emprestado para vir à cidade, pois, segundo ele, tinha acabado de matar a esposa. Com medo de que pudesse facilitar na fuga do assassino, o vizinho negou o empréstimo do carro ao criminoso. Porém, disse que poderia trazê-lo para apresentar-se à polícia. Diante da recusa, o homem não voltou para casa e desapareceu juntamente com o filho. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, foram avisados de que estão na lista de parlamentares investigados na Operação Lava Jato. O documento foi enviado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nesta terça-feira, ao Supremo Tribunal Federal, com o pedido de abertura de 28 inquéritos contra políticos citados na investigação. A informação foi confirmada por interlocutores no Palácio do Planalto. O ministro Teori Zavascki vai analisar caso a caso e deferir ou indeferir os pedidos de abertura de inquérito até sexta-feira, quando também derrubará o sigilo das investigações, a pedido do próprio Janot. As investigações são baseadas nos depoimentos do doleiro Albert Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que admitiram um esquema de propina e alegaram que parte do dinheiro iria para campanhas eleitorais. Em depoimento no último dia 8 de outubro, a contadora Meire Poza afirmou que o doleiro Albert Youssef, com quem trabalhava, teria vindo a Brasília se reunir com o senador Renan Calheiros para negociar os investimentos do fundo de pensão Postales dos Correios. Renan negou qualquer envolvimento ou tipo de participação e disse que sequer conhecia a contadora ou o doleiro. No Rio Grande do Norte, presos fazem reuniões diárias por fone-conferência. Direto do Rio Grande do Norte, chamamos Francisco Silva. Diariamente, apenados fazem conferência por telefone celular na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, a unidade que fica em Nísia Floresta, região metropolitana da capital. A informação foi dada pelo juiz Henrique Baltazar, titular da Vara de Execuções Penais. Nem mesmo uma investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, que levou várias pessoas para a cadeia no ano passado, fez com que presos deixassem de ter contato com apenados no estado do Paraná. Os presos fazem o chamado fone-conferência com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, que estão detidos em unidades prisionais do Paraná. Tem preso no Paraná que é chefe de detentos no Rio Grande do Norte. Existe, inclusive, uma estrutura hierárquica no PCC e não dá muito o que fazer. Isso porque celulares continuam entrando nos presídios potiguares. E mais, do Paraná dão ordens para serem cumpridas aqui, afirmou Baltazar. O esquema funciona da seguinte forma: é marcado um horário e começa a reunião entre os apenados, por meio dos telefones celulares. Segundo o magistrado, para evitar a situação que ocorre em Nísia Floresta, seria necessário um número maior de agentes penitenciários para evitar a entrada de aparelhos nas unidades. O estado possui hoje 900 profissionais e deveria ter pelo menos 1.400 profissionais à disposição, revelou o juiz. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Vamos trazer agora o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, evidentemente que todos estavam curiosos para saber quais políticos constavam da relação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregue ontem ao Supremo Tribunal Federal e vai para as mãos do ministro Teori Zavascki. O Procurador-Geral deve pedir, na maioria dos casos, que o STF autorize investigações contra parlamentares e autoridades com prerrogativa de foro mencionados pelos delatores. Ele também pode oferecer denúncia diretamente, se achar que já há indícios suficientes de participação de políticos no esquema, ou solicitar o arquivamento do trecho da delação referente a algum nome. Por enquanto, não se sabe com detalhes o que pediu Janot e os nomes de todos os indiciados. Mas já se sabe que os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, estão nela. A informação foi dada aos próprios pelo vice-presidente da República, Michel Temer, que se reuniu com Janot na semana passada. E mais não disse e nem revelou. Mas já é suficiente sabermos que os comandantes do Poder Legislativo estão enredados em denúncias de malfeitos. Coincidentemente, ambos do PMDB. Apesar de estar enlameado até o pescoço, o PT deve estar rindo à toa. Pero no mucho, pois é muito provável, pelo que já se especulou, a lista tem mais gente do PT do que dos demais partidos. O que não é mera coincidência, afinal, o partido tem se notabilizado em frequentar listas de corrupção no Brasil. E não adianta xiitas e messiânicos ficarem esperneando, xingando, vociferando como muitos estão fazendo. O melhor seria que assumissem a culpa e aceitassem a punição. Mas, pelo tudo que já se viu, vão negar até o fim. De quebra, ainda tentarão justificar o injustificável. Um dos argumentos é de que se os outros fizeram, por que não eles? Não, deles não podemos aceitar, não. Afinal, antes de serem eleitos e de abocanharem a maioria dos cargos, desde a faxineira até a presidência da República, posavam de vestais da honestidade e da ética. Rosnavam para Sarney, Renan, Collor, Maluf e tantos mais, para acabarem tragicamente abraçados a eles, como agora. Lula para se livrar do impeachment do Mensalão. E Dilma para continuar levando, mesmo que aos frangalhos, o seu governo, atingido mortalmente pela incompetência, arrogância e, inegavelmente, pela ladroeira generalizada. Então, meus caros ouvintes e leitores, o que se espera agora é que o ministro Teori Zavascki cumpra com aquilo por que almejamos, dê transparência ao processo, que os nomes de todos envolvidos sejam conhecidos, não só para sabermos quem são, mas fundamentalmente para conferirmos a coragem do nosso judiciário para condená-los, e é o mínimo que merecem. Direto de Brasília, José Wojtchuma. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Chuvas torrenciais castigavam nesta terça-feira o centro-oeste da Argentina, onde centenas de pessoas foram evacuadas e há importantes danos materiais, informaram as autoridades locais. As inundações atingiram Córdoba, San Luis, Santiago del Estero e Santa Fé, uma zona de agricultura e pecuária que responde por grande volume de exportação de alimentos. É a maior catástrofe climática dos últimos 50 anos, disse José Manuel de la Sota, governador de Córdoba, província onde as inundações já deixaram 7 mortos e mais de 1.000 evacuados. Em San Luis, a cheia dos rios levou à retirada de cerca de 300 habitantes dos bairros ribeirinhos. Há muitas famílias afetadas, nas ruas e desapareceram também algumas. E os danos materiais são elevados. Há gente que perdeu tudo, disse Facundo Domingues, proferido na Concarán, 850 quilômetros a nordeste de Buenos Aires. Na vizinha localidade de Quienes, a cheia derrubou pontes e isolou cerca de 8 mil habitantes. Na capital da província, Santa Fé, de 350 mil habitantes, as autoridades decretaram suspensão das aulas e da atividade pública. E os transportes coletivos não circularam. Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, Matteo Renzi, Donald Tusk prometeram uma reação forte do acidente em caso de grande ruptura do cessar-fogo no leste da Ucrânia e defenderam o reforço do papel da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para monitorar a trégua. A convergência de posição aconteceu em uma teleconferência mais cedo, nesta terça-feira, entre os presidentes francês, François Hollande, e americano, Barack Obama, a chanceler alemã, Angela Merkel, além do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou o Palácio do Eliseu em nota divulgada ontem. Eles concordaram em que uma reação forte da comunidade internacional pode ser necessária em caso de uma grande ruptura no processo de implantação das medidas adotadas em Minsk, acrescentou a presidência francesa. O Irã denunciou nesta terça-feira as contínuas mentiras pronunciadas pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que em discurso no plenário do Congresso americano afirmou que o acordo sobre o programa nuclear de Teerã é uma ameaça para o mundo. Em comunicado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniana, Marzieh Afikan, denunciou que Netanyahu propaga contínuas mentiras sobre os objetivos e as intenções por trás do programa nuclear no momento em que o país negocia com as potências dos 5+1, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha. O discurso de Netanyahu é um sinal de fraqueza e isolamento extremo dos radicais, incluindo quem apoia Israel, disse a representante. Para ela, os inimigos de Teerã estão diante de sérios problemas com o avanço das negociações e a determinação do Irã em superar a crise. Islamitas radicais tomaram o controle de pelo menos 2 campos de petróleo no centro da Líbia. Nesta terça-feira, informou a AFP, um porta-voz dos serviços de segurança da indústria petrolífera líbia. Os extremistas tomaram esta região o controle dos campos de Al-Bahri, Al-Mabruk e agora estão a caminho de tomar o campo de Al-Dahra, depois da retirada das forças que vigiavam estes locais devido à falta de munição, explicou o coronel Ali Al-Hassi. O estado norte-americano de Geórgia suspendeu temporariamente as execuções previstas para esta quinta-feira após a constatação de que a droga usada para as injeções letais estão em falta, anunciaram as autoridades. A decisão foi adotada um dia após o anúncio feito pelo Estado do Sul dos Estados Unidos do adiamento da execução de Kelly Gisdaner, condenada por conspiração para assassinar seu esposo quando a equipe encarregada da execução percebeu o pentobarbital, que deveria ser usado para o ato, que estava em mau estado de conservação. Por um excesso de precaução, as execuções agendadas de Kelly Rennie e Brian O'Brien Kate Terrell foram adiadas para a realização de uma análise das drogas que seriam usadas na execução da detenta Gise Danner, disse a porta-voz do Departamento Correcional da Geórgia. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza! Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O Brasil perde 100 bilhões por ano com o contrabando de produtos. De acordo com o Instituto de Ética Concorrencial, Ético e com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Legalidade, esse é o prejuízo do país com sonegação e perdas de cada setor do comércio, de acordo com números divulgados ontem em Brasília. A ideia é que o dia 3 de março seja, a partir de agora, o Dia Nacional de Combate ao Contrabando, segundo o Movimento em Defesa do Mercado Legal, formado por 70 entidades, representadas pelo ETCU e pelo FNCP. Para marcar o dia, ações ocorreram em São Paulo, Brasília e Foz do Iguaçu. Dentre elas, destruição de produtos contrabandeados e divulgação de quanto o contrabando custa aos cofres do país. Em 2014, foram apreendidos 515 bilhões de reais em cigarros contrabandeados. O produto é protagonista no cenário do contrabando no Brasil. Outros produtos, no entanto, também apresentam números significativos. No mesmo período, foram apreendidos 151 bilhões em eletrônicos, 94 bilhões em vestuários e 55 milhões de óculos de sol. Deputados querem ouvir ministros sobre obras de transposição do São Francisco. Direto da Rádio Câmara, Tiago Marcel. Na Câmara dos Deputados, a comissão externa responsável por fiscalizar as obras de transposição das águas do Rio São Francisco convidará os ministros da Integração Nacional, Gilberto Ock, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para que na próxima terça-feira apresentem os respectivos relatórios sobre a execução da obra e dos recursos utilizados. Além dos ministros, a comissão decidiu convidar também um representante da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, responsável por executar a operação do sistema de gestão do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, conhecido como transposição do Rio São Francisco. Ao comentar sobre o papel fiscalizador do Legislativo, o coordenador dos trabalhos da comissão externa, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, disse que a comissão tentará estabelecer um prazo final para que a obra seja concluída. Então, essa comissão vai ouvir inicialmente a equipe governamental, os ministros, apresentar seus relatórios e nós iremos a campo verificar em loco, efetivamente, como está esse estágio dessas obras e tentar estabelecer um prazo. Raimundo Gomes de Matos disse ainda que a comissão fiscalizará a contratação de funcionários às vésperas das eleições presidenciais de 2010 e 2014. Segundo o deputado, os trabalhadores foram demitidos nos meses seguintes, após o resultado das eleições. Em época pré-eleitoral, aumento de segundo turno, aumento de terceiro turno de trabalhadores. Porque na época da campanha, foi dito que o terceiro turno era para acelerar a obra, que a população ia ter já a sua água. E essa efetivação do terceiro turno não se concretizou. Né? Foi já demitido cerca de 4 mil funcionários. Outro ponto decidido pelos membros da comissão é a avaliação dos relatórios sobre as despesas na execução da obra. Desde o início do projeto, em 2007, houve sucessivos aditivos ao orçamento. De acordo com o relator, deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, o relatório final poderá ser entregue em até 6 meses. Até porque se aqui você não der o exemplo da celeridade, então como é que vamos cobrar a celeridade da obra? Então é contraditório. O deputado estadual e ex-secretário de Estado do Ceará, Carlos Matos, dividiu sua preocupação com aqueles que aguardam a conclusão da obra. Dos 184 municípios, 176 estão em estado de emergência, 23 municípios, as suas sedes estão sem água. Por falta desse acompanhamento, por falta dessa fiscalização, ela pode não alcançar o seu objetivo final, que é levar a água aos municípios que estão desabastecidos. Criada em fevereiro deste ano, a comissão vai acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras de transposição do Rio São Francisco. As obras estão estimadas em 8,2 bilhões e, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, tudo estará pronto até o segundo semestre de 2016. A próxima reunião da comissão externa está marcada para a próxima terça-feira, às 14h30. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel. Caminhoneiros pedem redução de PIS e COFINS sobre diesel e preço mínimo do frete. Da Rádio Câmara, Idelene Macedo. Representantes do Movimento dos Caminhoneiros, da Frente Parlamentar Mista de Transporte e Logística e da Frente da Agricultura se reuniram nesta terça-feira para tratar das reivindicações da categoria. Os caminhoneiros, que promovem paralisações há cerca de 2 semanas, querem a edição de uma medida provisória contendo providências, como a redução do percentual do último aumento do PIS e da COFINS sobre o óleo diesel. Eles deixaram reunião com a expectativa de conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, mas não chegaram a ser recebidos. Segundo Ivar Schmidt, interlocutor dos profissionais que vieram a Brasília, o aumento no preço do combustível inviabiliza a atividade. Ele diz que chegar a uma solução o mais rapidamente possível é vital para o país. É importante por conta do prejuízo que está acarretando o movimento também, né? A gente tem noção do que está acontecendo no país. Os parlamentares reclamaram da posição irredutível do governo em relação ao preço do diesel e defendem iniciativas de pressão caso as negociações não avancem, conforme destacou o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Está na mão dos parlamentares a votação do ajuste fiscal, que o governo tanto precisa e que nós entendemos a importância dele. Porém, o governo está manipulando os impostos a seu bel prazer, não está nos ouvindo. Quando ele aumenta os impostos do óleo diesel, ele está causando um grave dano à economia brasileira, à circulação de riquezas, à agricultura, em todos os níveis. E não nos ouviu para isso. Nós estamos dispostos, sim, a votar o ajuste fiscal, desde que nós possamos retirar esse PIS, COFINS, CID, que for do óleo diesel, e poder colocar em outra área. O deputado Valdir Colato, que foi relator da proposta da Lei dos Caminhoneiros, sancionada nesta segunda-feira, também saiu em defesa dos transportadores e disse que as frentes parlamentares estão empenhadas em ajudar a categoria no diálogo com o governo. Colato também não descarta pressão na hora de votar matérias de interesse do Planalto. Nós estamos discutindo e dentro da bancada do PMDB já surgiu a proposta do deputado Osmar Terra que a gente não vote qualquer ajuste fiscal antes que resolva esse problema. É claro que isso vai demorar o ajuste fiscal e não podemos esperar. Então o governo tem que decidir, fazer um gesto e resolver imediatamente, porque esse setor não pode esperar, porque ele atinge outras áreas, que é a alimentação, que é a agricultura, e que vai cair na mesa do brasileiro, com certeza, e a inflação vai aumentar. Outras medidas defendidas pelos caminhoneiros incluem a adoção de uma tabela mínima de frete, abertura de linha de crédito especial para o transportador autônomo de cargas no limite de R$50 mil, para pagar em 24 meses com juros de 2,5% ao ano, reserva de mercado de 40% em produtos de propriedade do governo transportados no país e o perdão de multas e notificações aplicadas durante as paralisações. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Morreu nesta terça-feira, aos 68 anos, o cantor sertanejo José Rico, da dupla Com Milionário. Ele estava internado desde segunda-feira no Hospital Unimed de Americana, cidade onde morava. Segundo o boletim médico, ele teve insuficiência do miocárdio, seguida de parada cardíaca. José Alves dos Santos, de nome artístico José Rico, nasceu em São José do Belmonte, em Pernambuco, em 20 de junho de 1946. Ele também já morou no Paraná e em São Paulo, onde conheceu o companheiro de dupla milionário, Romeu Januário de Matos. O duo ficou conhecido como Gargantas de Ouro. A dupla foi formada no início dos anos 70. Começou a tocar em circos no interior do país e foi ganhando popularidade. Milionário e José Rico se consolidaram nos anos 80 como uma das duplas mais importantes da música sertaneja brasileira. Em 1980, eles estrearam o filme Estrada da Vida, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Eles também lançaram o longa Sonhei com Você, em 1989. O slogan Sonhei com Você, entre as músicas mais conhecidas, estão também Amor Dividido e O Tropeiro, A Carta, Viver a Vida e especialmente Estrada da Vida, composta por José Rico. Eles chegaram a se separar durante 3 anos no início dos anos 90, mas retomaram a parceria. Ao longo da carreira, venderam mais de 30 milhões de cópias. Eles mantinham atividade intensa, até hoje, com uma média de 170 shows por ano. Eles inseriram influência de diversos estilos no sertanejo, como ritmos nordestinos e de outros países da América Latina. Em 2014, José Rico se candidatou a deputado federal em Goiás pelo PMDB, mas não foi eleito. Ele era casado com Berenice Martins Alves e tinha 2 filhos gêmeos, Sammy e Sara. O Jornal Brasil Notícias encerra sua edição de hoje, tocando um pequeno trecho da música que imortalizou a dupla e a vida da dupla sertaneja Milionário e José Rico. Na letra dessa música tem um verso que muito simboliza o último dia de nossas vidas. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. E o final da corrida chegou. é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Mas devemos ser o que sou, ser aquilo que bem merecer. Mas devemos ser o que sou, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser como uma estrada e o cansaço me tomou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.